Boa tarde. Nós vamos falar sobre projeção astral ou projeção da consciência. O que é a projeção astral? É a capacidade de a pessoa sair do próprio corpo, deslocando a consciência para o corpo astral. Então, cada um de nós, além de ter esse corpo físico que vocês estão portando agora para ouvir essa palestra, esse bate-papo, vocês têm um corpo espiritual que está dentro do corpo físico. E dentro do corpo espiritual, vocês têm um corpo mental que também está funcionando nesse momento. Então, nós temos três veículos funcionando. Mas a consciência, que é o que nos permite focalizar a atenção e os sentidos, ela está nesse momento no corpo físico. Então, nós vamos saber como é que acontece o deslocamento da consciência para o corpo astral. Eu considero a projeção astral uma ferramenta fantástica para que a gente possa estudar a espiritualidade. Inclusive no Discovery teve um documentário sobre projeção astral. Foi um documentário em que eles mostraram casos de projeção astral de algumas pessoas que relatavam localidades diferentes e foram mostrando. E inclusive uma delas disse, eu acho que era uma pessoa do México, ele disse que ele deitava e ele saía do corpo desde criança. E ele ia a vários locais e ele gostava muito de fazer aquilo. E ele via as coisas que estavam acontecendo e descrevia, né? Então ele teve experiências concretas que foram confirmadas, inclusive pelo pessoal que estava fazendo o documentário. A projeção astral, ela permite que você saia do teu corpo e você vá a qualquer localidade física ou extrafísica. Quando eu digo física, é porque você pode sair do teu corpo e ver este ambiente aqui que é físico. Então você vai ver as pessoas físicas. Ou você pode sair do teu corpo e ir numa localidade ou distrito que seja espiritual e que não tem nada a ver com isso aqui. Então, por exemplo, você pode ir numa localidade onde tem uma colônia de pessoas que se dedicam a algum tipo de atividade específica. E você vai lá conhecer, vai aprender. Pode ser uma colônia que tem atividade científica, pode ser uma colônia de escritores. Pode ser qualquer local, mas não tem uma relação com esse mundo aqui, porque ela está numa dimensão diferente. A projeção astral permite que você possa rever as suas vidas passadas, que você possa ver os seus chakras e os chakras das pessoas, de outras pessoas, que você vá a qualquer localidade sobre a superfície da Terra ou interior ao planeta, que você possa sair fora do planeta, que você possa visitar o sistema solar. Então, que você possa ir ver as pirâmides, possa ver bibliotecas em qualquer lugar do mundo, descobrir coisas que foram soterradas, auxiliar num sequestro, auxiliar pessoas que têm algum problema de saúde. Então, ela é uma ferramenta muito grande de conhecimento, porque você pode se deslocar e utilizar essas energias para poder fazer algum tipo de atividade no plano astral. Isso naturalmente precisa de conhecimento. Por isso que nós fazemos curso de projeção astral aqui no Centro de Estudos. Uma das coisas que a gente precisa saber é que a nossa crença é um limitante para a nossa evolução. Se você tem crenças fechadas, você não consegue realizar projeções astrais com lucidez absoluta. Nós temos que ter o nosso coração absolutamente aberto se a gente quiser ver a verdade. Senão, nós criamos as dificuldades para a nossa própria existência. Isso é um fator importante. Mas a projeção astral, ela vai poder mostrar para vocês como é que funciona a formação da aura através da exteriorização das energias dos chakras. Como é que se forma uma doença? Como é que você identifica numa pessoa disfunções energéticas? Você vai poder ver o duplo etérico das plantas. Você vai poder ver como as plantas se relacionam com as pessoas. E tem mais um detalhe, né? Quando você está fora do teu corpo, o espectro de percepção eletromagnética, ele é mais alto. Você vai poder ver o infravermelho e o ultravioleta. Então isso é uma coisa fantástica, porque você vai poder perceber coisas que você não percebia antes. Parece tudo muito fácil eu falando assim, mas precisa ter um investimento pessoal. Porque as pessoas falam: Moisés, me ensina a projeção astral, que eu já vou sair daqui, já vou fazer uma projeção astral e vai ser demais. Não, você precisa trabalhar o teu conhecimento. Esse conhecimento é fundamental para qualquer coisa que você faça na tua vida, né? Então não tem jeito. Você quer saber mais matemática, você vai ter que estudar matemática. Quer saber mais biologia, quer saber mais. Se quiser ser engenheiro, você vai ter que estudar, né? Então, a projeção astral, ela exige um investimento para que você possa saber mais. Eu passei a minha vida toda trabalhando, né, produzindo e construindo esse conhecimento, constituindo esse conhecimento desde os 7 anos de idade. Muita anotação, tem as partes agradáveis e tem aquelas partes que são puro trabalho, né? Quando você tem que anotar uma projeção que tem 8 páginas, que você viu com detalhes, coisas que você quer registrar, aí você vai falar, puxa, mas é trabalhoso, mas vai fazer parte da tua bagagem. E a gente constitui a nossa bagagem de forma mais rica ou mais pobre, conforme a nossa disposição para fazer as coisas que nos interessam. Projeção astral, quando você consegue realizar uma projeção astral com lucidez, e isso eu me refiro da seguinte forma. Em muitas palestras que eu faço, algumas pessoas falam, ah, já fiz projeção astral. E até numa última palestra, uma senhora falou, eu faço projeção astral com muita facilidade. Eu falei, ótimo, fico feliz de saber isso. Primeiro, quanto de lucidez a senhora tem nessa projeção astral? Eu lembro assim algumas coisas. Então, ela tem uma projeção astral fragmentada. Ela não tem o domínio e a estabilidade das próprias energias para manter a lucidez. Talvez não tenha conhecimento para isso. Aprendendo um pouquinho, ela consiga fazer. O tempo da projeção astral. Quanto de embaçamento onírico você tem na tua projeção astral? Porque você sai do corpo e aí os processos de sonho, os processos oníricos, eles acontecem na consciência. Ele não acontece no corpo físico, ou no corpo espiritual, ou no corpo mental. Eles acontecem no corpo que se chama veículo de consciência, que pode estar em qualquer um deles. Então, quando você sonha, você pode estar sonhando no corpo astral, assim como você pode estar sonhando no corpo mental. É onde estiver a sua consciência. Por isso que se você trabalhar com a psicologia ou com a psicanálise, não importa o veículo, não importa nem o fenômeno espiritual que esteja acontecendo. Nós estamos estudando a consciência. É isso. Então você vai poder estudar em qualquer um dos veículos, com tranquilidade. Um psicólogo vai poder se armar muito melhor sabendo como funciona o nosso processo de existência. Então, tudo bem. A pessoa, quando tem uma projeção astral, ela tem um tempo. Você pode ter uma projeção astral de 3 segundos, com muita lucidez, e aí você perde a lucidez. Você fala, tive uma projeção astral fantástica. Aí o Moisés aparece na frente dela e fala: quanto tempo? Moisés, foram 3 longos segundos. 3 longos segundos. O que ele está perguntando é assim: se o tempo na dimensão espiritual é diferente? Sim, é diferente pelo seguinte: pela velocidade de deslocamento. A velocidade é um fator importante com relação ao tempo. Quanto maior velocidade, mais tempo você tem para fazer as coisas. Então, não dá para explicar agora, nesse momento, mas vocês vão saber mais no nosso curso. Mas existe uma diferença. Com 3 segundos, dá a impressão que você ficou 1 hora. Você fala, nossa senhora. Mas se você olhar no relógio físico, você fala, nossa, foi um, dois, três e eu fiz tanta coisa. Por quê? Com 3 segundos, nós conversaríamos um monte de coisa. Você faria todas aquelas perguntas sobre diálogos internos que você queria fazer para mim, e aí você fala, nossa, eu fiquei com Moisés falando 1 hora e meia, porque ele me respondeu. Como é que você vai achar que é 1 hora e meia? Porque você fez uma pergunta, você leva um tempo para fazer, eu te respondi, aí você fez outra, eu te respondi. Isso é estranho, porque agora eu olho para o relógio físico e foram 3 segundos. É por causa da velocidade, a diferença. Esse nosso corpo físico, ele é um embaçador dos nossos movimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de tudo que vocês podem imaginar. Porque ele é muito denso. Quando você está no corpo astral, você sente uma liberdade fantástica. É ótimo você estar no corpo astral. Você se sente livre. Você não quer voltar para esse Fusca, porque isso aqui é um Fusca com um motor meio degringolado. Então a gente precisa entender que uma projeção astral, ela nos dá uma condição de primeiro, diminuição do peso. Você vai pesar por volta de 2.000 vezes a 3.000, e depende do nível de chakra que você trabalha, você vai até 5.000 vezes mais leve do que você tem neste corpo físico. Imagina, se você pesar 60 quilos, você ficar 5 mil vezes mais leve. Depende da energia que você produz e em que chakra você está. Você vai falar, não entendo isso, mas aí eu vou explicar mais ou menos. Se você trabalha no chakra básico, as energias que você produz e o teu próprio corpo espiritual, ele é mais denso, porque você está mais próximo da Terra. Se você trabalha ao nível do chakra coronário, que é um chakra universal, você produz energias mais sutis e, portanto, você vai conseguir uma circulação maior e vai ser muito mais leve, tá? Então, tem a ver com os nossos chakras. Ele está dizendo que o Terça-feira Lobsang Rampa, que editou por volta de 24 livros diferentes, em todos os livros ele fala sempre sobre projeção astral. Diz que em algum livro, no Terceira Visão, que foi um dos livros mais famosos que ele editou, nesse livro ele diz que a projeção astral precisa de acompanhamento, porque é um negócio que pode oferecer algum perigo. É isso que você está falando. Eu não lembro de ter lido dessa forma, mas eu vou considerar o que você entendeu, tá? Eu não lembro porque em todos os livros do Lobsang Rampa ele dizia que era muito fácil fazer uma projeção astral, era tranquilo e ele ensina a projeção astral. Então talvez você tenha entendido. Talvez você possa revisar isso. Eu li todos os livros do Lobsang Rampa. Aliás, eu leio todas as bulas de remédio. Podem trazer bulas de remédio, que eu leio também. Leio tudo. E aí acontece o seguinte: não existe nenhum perigo numa projeção astral. Nenhum. As coisas que a gente tem de crença sobre projeção astral são coisas bem arcaicas, né? Aquelas coisas de meter medo, de manter as pessoas na área de ignorância. Sem crescimento. Nós precisamos nos livrar de preconceitos, conceitos, dogmas, crenças, condicionamentos, amestramentos infelizes que ficam na contramão da nossa evolução. Se a gente quiser evoluir, nós vamos ter que nos abrir e questionar, não é verdade? É isso que nós temos que fazer. Se você quiser ser feliz, você vai ter que se abrir. Não é ficando cercado em nenhum tipo de conhecimento que você vai poder crescer. Eu não conheço ninguém que morreu. Eu não conheço ninguém que morreu. Você vê aquilo que você vê aqui. Se a tua vida aqui é uma tranqueira, se você já não vai muito bem, se é cheio de conflitos, de raivas, ranços e todo tipo de coisa que você produz com muita competência, a gente produz as nossas depressões, as nossas infelicidades. Aí você sai no plano astral e você quer ver o quê? O Arcanjo Gabriel? Não, né? Por isso que nós falamos, e tem razão, é isso mesmo. Mas você tem que ver coisas boas. E como você vai ver coisas boas? Trabalhando o seu comportamento, o seu pensamento e o seu sentimento. É isso que nós temos que fazer. O centro de estudos foi fundado exatamente para que as pessoas possam crescer. Vocês vão encontrar algumas referências interessantes sobre as coisas que produzem dificuldades nos nossos pensamentos no meu livro. Projeção da consciência, uma ferramenta evolutiva que vocês podem adquirir aqui mesmo no SEC. Lá eu mostro para vocês como é que é uma pessoa primitiva, e nós dividimos a população da Terra em quatro tipos de, em quatro níveis, as pessoas que são absolutamente emocionais, que é 80% da população da Terra, 18% da população está numa condição um pouco melhor, 1,9% numa condição mais privilegiada, com condições de projeção astral, porque já está nos chakras superiores, e 0,01% que produz consciência contínua. Ou seja, a pessoa se deita, sai do corpo, não perde em nenhum momento a consciência, faz um monte de atividade fora do corpo, retorna para o corpo, continua a trabalhar. Essa pessoa tem um ciclo produtivo de 100%. Então, para você chegar a isso, vai ter que trabalhar. Mas é um caminho longo. Não começa com esse papo. A coisa, a pior coisa que eu posso ouvir de uma pessoa é um caminho longo para a felicidade. É um caminho. Começa a trabalhar agora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para São Damião no domingo passado. Estando em São Damião, são 70 mil metros apenas para você carpir. E aí eu olhei de um lado do nosso centro de apoio, olhei atrás do centro de apoio, olhei do outro lado, olhei à frente e eu virei para um dos nossos coordenadores e participantes. Falei, olha, nós vamos primeiro carpir isso aqui, depois nós vamos carpir aquilo, depois nós vamos carpir o outro lado. E eu vi que ele foi ficando assustado, né? Vamos ficar um mês aqui cortando grama e depois nós vamos carpir a parte da frente. Pode ligar a máquina que nós vamos nessa. E aí começamos a fazer o trabalho. Então a gente precisa parar com esse negócio. Nós começamos, acho que umas 4 horas. Quando eram 6 e pouco, nós tínhamos feito tudo aquilo. Ele falou para mim: "Não acredito que nós fizemos tudo isso. Sabe por quê? A gente faz o caminho caminhando e não fazendo inferências na área de sombra da preguiça, da qual nós somos muito proficientes. Começa a trabalhar. Você quer fazer um livro? Ah, eu vou fazer um livro, mas eu preciso pensar sobre o livro, entendeu? Eu preciso ver o tema. Começa a escrever. Começa a se expor, a se manifestar. Aí você vai ver que você tem muita coisa para fazer. Não, a gente começa a arrumar tantas dificuldades que são próprias dos nossos conteúdos infelizes plantados por nós e por outros na nossa vivência física, que a gente não consegue dizer: eu vou ser feliz e agora. Eu começo o meu processo de felicidade agora. Eu não vou começar daqui a 10 anos. É agora. Eu começo a eliminar a minha depressão agora. Senão você fala: ah, eu vou acabar com a minha depressão. Esse vou acabar, você nunca vai acabar. Porque você não entra em contato com ela. Você tem que falar: eu vou resolver. Tem um problema familiar? Eu vou começar a resolvê-lo agora. Aqui e agora é chakra cardíaco. É aí que a gente começa. Quando você faz projeções astrais lúcidas, você vai aprender muito sobre a sua manifestação. Muito do que você pode fazer. E, principalmente, você vai ter uma condição de motivação que não existe em pessoas que não conseguem se projetar com lucidez. Tudo que a gente tem que fazer, nós temos que acreditar. Você só faz alguma coisa acreditando. Você pode construir qualquer coisa. É só você acreditar. Então, se você quiser saber mais sobre você e saber mais sobre o seu semelhante, um grande passo é a projeção astral. No momento em que você sair do teu corpo e você puder ver uma pessoa em toda a extensão da existência dela, que ela não é só esse corpo físico, mas um corpo espiritual, onde você vai ver marcas na aura, você vai poder ver reencarnações anteriores, você vai poder ver quem são os amparadores espirituais ou assediadores, quem são os familiares que estão perto dessa pessoa, o nível de chakra que ela trabalha, quais são os desejos que ela manifesta e que ela mostra, e aqueles que ela nunca mostrou para ninguém, e aqueles que ela não mostrou nem para ela mesma. Olha só, a extensão de uma pessoa. Só que quando você sai fora do corpo, você pode ver tudo isso. Não tem como esconder. São processos energéticos de manifestação, gente. Então a gente vai poder olhar para uma pessoa e dizer: você é isso aqui. E a pessoa fala: eu não sou. Ela fala que ela não é porque ela não se conhece. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão comigo aqui no SEC, eu sei muito mais delas do que elas próprias. E com certeza, de todos vocês que estão aqui, eu sei mais de vocês do que vocês mesmos. Eu posso falar coisas de vocês que nem vocês sabem. Eu faço um teste psicológico sem precisar aplicar nada de técnicas psicológicas. Eu olho para vocês e vou escrever, e a nossa psicóloga-chefe, a Maria Balbina, vai fazer o teste para confirmar aquilo que eu estou falando. Porque é só olhar na aura. Depois que você faz 13 mil, 14 mil atendimentos, observando a pessoa na sua integridade de aura, você sabe por que que essa pessoa tem um pontinho escuro aqui e aquela também. E aquela também. E você já sabe que aquilo é uma característica de personalidade que está aparecendo ali. No plano astral você vai poder ver isso. Você se torna uma pessoa com uma capacidade de autoenfrentamento muito maior. Vocês imaginem eu sair do meu corpo e o cuidado que eu tenho para fazer as coisas. Eu posso ver os meus amparadores espirituais, eu posso ver os meus familiares, eu posso ver pessoas que me procuram à noite. Então, por que nos livrarmos dos processos emocionais? Porque eles só atrapalham a nossa vida. Eles não auxiliam em nada. Cada doença que vocês tiverem foi produzida por vocês. Por isso, o nosso curso de assertividade nos relacionamentos, ele é um curso que nos leva a entender melhor qual o comportamento ideal para você se relacionar com as pessoas. Se você é passivo, o teu comportamento é passivo, você já está no erro. Se você é agressivo, você está no erro. Você tem que ter um comportamento assertivo, absolutamente fora do seu ego, resolvendo as situações e não as suas carências e as suas necessidades. Então, se vocês quiserem fazer o curso de assertividade, nós vamos ter um curso de assertividade. Vocês façam a inscrição e vocês vão aprender mais sobre vocês mesmos. Porque é muito importante a gente saber no relacionamento, tirar o máximo proveito e fazer desse relacionamento não uma carga emocional, mas uma mensagem. Porque o que a gente faz é carga, né? Você responde é carga, o outro fala com você é carga. Então fica é uma guerra emocional o tempo todo. Em cada coisa que a gente faz, nós temos uma guerra. Então, a pessoa te pergunta alguma coisa, você responde se defendendo, ou você responde agredindo. E você nunca responde o que a pessoa perguntou. Você pergunta as horas para a pessoa, fala: "Você não está vendo o relógio ali?" Com todo carinho, né? Eu estava dando a palestra e eu falei uma coisa e a pessoa falou assim: "Você mentiu!" Com essa pose que ela fez, com essa manifestação física, "Você mentiu?" Eu falei para ela: "Nossa, como você é tranquila." A pessoa nem percebe o que ela está fazendo. Ela não está perguntando, não está fazendo nada. Ela está acionando todos os mísseis de destruição do próximo. Ela não percebe. Não todo o corpo dela, a aura dela se dispõe de forma, então dá para todo. É, e essa expressão já é uma das pontas, mas todo o corpo dela fica, às vezes a aura dela se desloca para frente, uma expressão de agressividade. Quando a pessoa é passiva, isso nós vamos ver no curso de assertividade que nós vamos ter aqui, ela diminui. Quando a pessoa está com medo, a aura vai para trás. Algumas vezes a aura fica no nível do corpo e o resto ele esconde a aura atrás do corpo. Imagina que coisa mais horrível. É o máximo do medo. Sim, as energias se investem na pessoa. Se investem. Tanto que a pessoa pode sentir, tá? A uma certa distância, por exemplo, uma distância de 1,40 m mais ou menos, isso nós vamos ver na assertividade nos relacionamentos, você vai ver que a troca é imediata. Um pouco, porque você está em acoplagem áurica, você está com a tua aura encostada, entendeu? Ter troca de todo tipo, mas se a pessoa fizer uma manifestação agressiva, você sente na hora. E aí você tem que saber ser assertivo, né? Por quê? Porque a maioria de nós é muito carente. Acha que o outro tem que saber o que você está desejando, né? Você olha para a pessoa com aquela cara de cachorro desesperado por um osso e você quer que o outro saiba. É a mulher que espera que o marido descubra nas profundezas do inconsciente dela o que ela quer ganhar de presente do aniversário. E o marido traz o presente errado, porque ela falava naquilo sempre. Ele calcula que seja aquilo e ela fala: "Você não sabia que não era isso", né? Entendeu? Então, essas são carências. O meu marido nunca percebeu que eu deixo o meu cabelo. Mas ela nunca falou para ele, e ele nunca aprendeu a ler isso, ele não teve essa educação. O contrário também. O marido também nunca falou das carências dele. Nós temos que falar, gente. Senão nós não vamos precisar de boca daqui a uns 5 mil anos, nasce todo mundo sem boca. Porque você não se expressa. Vai ser horrível. Vamos todos fazer Libras, aqueles sinais de. Porque não precisa de boca. E se você não precisa de boca, você não precisa de ouvido. Através de um esforço intenso em várias reencarnações. Não é só uma reencarnação, tá? Olha, ninguém acredite. Isso aqui é a responsabilidade minha, tá? Vocês podem depois me pegar aqui na saída, mas eu saio tarde daqui. É trabalho, trabalho e trabalho, só isso. Não existe dom. O dom, quando você fala, eu tenho o dom de tocar alguma coisa, é porque você aprendeu em outra vida e você trabalhou muito na outra vida para aprender a tocar piano. Nessa você vem com mais facilidade e fala, ele tem o dom. Tem o dom nada, ele está dando um duro lascado para conseguir fazer as coisas. Nós temos que acreditar no trabalho, no esforço. Nós queremos evoluir assim, terceirizando. Chama o guru e o guru dá um saravá espiritual em você e você se livra de todos os problemas, não é verdade? Algumas pessoas chegam para mim e falam: "Moisés, eu estou com uma depressão severa. Eu tomo 8 tipos de medicamento: um para depressão, um para psicose hebefrênica, um para disfunções neurovegetativas profundas, um para não sei o que e tudo. O que você pode fazer por mim?" Eu poderia fazer o enterro da pessoa. Porque é o que dá para fazer mais rápido. A cura é um longo percurso, gente. É diferente aquela pessoa chegar para mim e falar assim: "Moisés, eu estou mal, eu quero me curar. Você pode me ajudar?" Ah, agora estamos diferente. Agora a pessoa está se investindo, ela quer sair do processo. Não é aquela que quer transferir. Nós aprendemos a transferir. Sabe por quê? Porque as nossas religiões, que nós produzimos, gente, fala assim: chama Jesus que ele te salva, chama Deus, e aí a gente vai terceirizando para todo mundo. Chama os 373 santinhos da igreja, chama o guru, né? Chama o Bartolomeu Guimarães, que ele fez várias curas no túmulo dele. E aí a gente passa para o outro o que a gente tem que fazer. Você pode passar o que você quiser para o outro, mas você não resolve a tua evolução. Não tem jeito. Se você quiser resolver, você vai ter que dar duro e trabalhar. Tá certo? Você já começou ele aqui, na hora que você sentou na minha frente. Esse é o início do caminho. É trabalhar, assistir palestras, participar de conhecimento esclarecedor. Não aquele conhecimento, sabe, que é um lenitivo. Vocês imaginem eu chegando aqui para falar de projeção astral, que é uma coisa que eu acredito absolutamente, que é um esforço. E, aliás, quem fizer o curso de projeção astral vai saber sobre karma, vai saber sobre reencarnação, vai saber sobre todos os veículos de manifestação, sobre duplo etérico, sobre chakras do duplo etérico, sobre chakras do corpo psicossomático, sobre curas, sobre bioenergias, como circular as energias, técnicas de projeção. Vocês vão saber coisas, amparadores espirituais, que vocês precisam aprender a se relacionar. Quem aqui já frequenta o SEC e já entendeu sobre amparadores espirituais, chega para mim e fala: Moisés, quando eu preciso de uma coisa interessante, como acontece? Por quê? Porque você está se relacionando com o mundo espiritual. A gente quer se relacionar com o Cristo, né? Vamos lá no chefe, lá em cima, que nem enxerga vocês. Por quê? Porque vocês estão no terceiro chakra, lá embaixo, gente, com as necessidades e carências profundas das crianças que povoam o nosso planeta, os trogloditas. É isso que nós somos. Ficamos achando que com as nossas carências a gente produz energia e consciência para poder alcançar alguém mais evoluído. Você tem que crescer para alcançar alguém mais evoluído. Pensa nisso. Vocês vão ficar chateados comigo, mas pensem nisso, né? E aí vocês vão fazer esse caminho, e esse caminho é um caminho bastante interessante. Eu considero que a ideia deste trabalho que nós realizamos aqui é de levar o esclarecimento. Muitas vezes o esclarecimento é um soco, né? É bater de frente com o muro. Mas, e eu estou dizendo isso porque eu acho que é dolorido, né? A gente vai ter que ouvir coisas que a gente fala: puxa, mas eu não aprendi desse jeito. Só que ele liberta, né? É diferente, ele liberta. Você começa a enxergar as pessoas sem medo de ver a realidade. Você vai olhar para o teu marido ou para a tua esposa e ver o marido ou a esposa, e não tudo aquilo que você criou. Você dá de frente com a realidade. Você vai poder olhar para o teu filho e saber quem é o teu filho. Você vai poder olhar para você e ver todas as doenças que você criou e que você cria a cada instante, com a tua preguiça, que nós somos proficientes nisso, e aí você fala: puxa vida, eu tenho que tomar uma atitude. E você começa a se autocurar, porque você vai trabalhar para isso. É nisso que eu acredito, que cada um de nós tem que se esforçar, não tem essa. Não tem essa coisa de a gente ficar sentado assistindo televisão, uma novelinha, e aí fala: não, mas eu estou muito bem. Você está perdendo um tempo que você não vai poder recuperar. Porque essa reencarnação de vocês é a coisa mais preciosa que vocês têm, a oportunidade de estar aqui trabalhando. Eu não quero perder meu tempo. Então, eu saio daqui do SEC e ainda vou trabalhar. Não estou recomendando que vocês trabalhem. Mas eu acho que é muito importante eu poder produzir mais um livro, é muito importante eu poder produzir, por exemplo, quadros, né? Quando a gente faz os eventos e eu vendo algum quadro para ajudar o SEC, é muito importante que eu possa levar o conhecimento para vocês através da rádio, através da televisão. É muito importante que eu venha aqui e faça uma palestra, que eu oriente os meus coordenadores. Então o dia aqui não é um. Não para aqui. Nós vamos ter um grupo de estudos aberto daqui a pouco. Sim, ótimo. O pessoal que vai estar no grupo aberto vai aprender mais. Mas logo em seguida, nós temos atendimento de autoenfrentamento. Ah, mas não parou por aí? Não, porque logo em seguida nós temos um grupo de estudos de avançado do SEC. É até aí. E muitas vezes, depois eu tenho atendimento novamente. Fala: por que que você está se investindo assim? Porque o nosso tempo é importante. E sabe por que que as pessoas não fazem tudo isso? Porque elas não têm motivação. O sentido da vida delas não é um sentido claro. Você não consegue enxergar exatamente onde você quer chegar. Por que que e eu não sou diferente de vocês, talvez eu seja mais fraco e raquítico que a maioria das pessoas que está aqui, né? Por que que eu consigo trabalhar um dia inteiro, sair daqui, fazer um programa de rádio, sair do programa de rádio e ir para Jundiaí, pegar um carro e até Uberaba, chegar 3 horas da manhã, da madrugada, 4 horas, acordar às 7 horas, tomar meu café e começar e fazer um programa de televisão. E aí depois eu vou, emendo e faço um programa de rádio. E depois eu faço um grupo de estudo. Como é que pode isso? Eu não sou melhor que vocês. Sabe o que que falta? Enxergar tudo isso que nós temos de benefício. Eu acho que isso é o sentido do amor, gente. Nós não conseguimos amar porque nós não conseguimos enxergar a realidade. Nós ficamos embaçados nas nossas necessidades, nas nossas emoções, nas nossas carências, nos nossos condicionamentos primitivos, em crenças muito primitivas. A gente quer amar e ser amado, mas a gente não pratica isso. É muito complicado isso para o ser humano. Toda vez que um homem se aproxima de um outro ou de uma mulher, ele não consegue expressar carinho, respeito, né? Ele só consegue expressar as suas carências. Isso é um nível primitivo de consciência. É um nível embaçador. A projeção astral pode nos ajudar a entender tudo isso porque vai nos tornar multidimensionais. Você vai ter a tua consciência aqui e a tua consciência no plano astral. Você vai poder perceber quem você é. Você vai ter uma visão diferente desse planeta. Você não vai precisar gastar milhões de dólares para poder ficar acima da atmosfera do planeta. Você não vai precisar de nenhum níquel para ir até a Lua. Mas você vai precisar trabalhar muito. Isso é importante. Você precisava só de um pouco mais de conhecimento, Marcos. Mas isso que você está falando é uma projeção. Só que com muito baixa lucidez, né? E com muito medo, porque te deu taquicardia. Então, o curso de projeção astral, ele vai te dizer muitas coisas que acontecem na hora da saída do corpo. Quais são as sensações, né? O que você pode encontrar do outro lado? O que que é um Tredelenburg? O que que é um embalonamento? Que são coisas que acontecem com pessoas que praticam a projeção astral. Como você pode sair? Você pode sair para baixo, abaixo do teu corpo, você sai, pode sair de lado, você pode sair se você estiver deitado de bruços. Então, tudo isso a gente vai aprender para que você, inclusive, não tenha a dificuldade, depois de ter conseguido desconstituir uma parte do corpo, você, através de uma técnica de circulação de energia, você consiga descolar o corpo. O que está te segurando é exatamente o embotamento emocional, é a dificuldade de ter a percepção clara. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Mas as pessoas que querem fazer projeções astrais, elas conseguem. Até porque todos nós saímos fora do corpo todos os dias, né? Só não conseguimos ter a rememoração ou a lucidez no processo da projeção astral. Quando você consegue isso, e eu até contei na rádio, hoje de manhã, na entrevista que eu dei, o meu pai, com 90 anos, faz projeções astrais e começou a fazer com 70 e poucos. Ou seja, ele aprendeu técnicas porque ele queria falar com a minha mãe. Ele falava: "Eu sinto saudade da sua mãe." Eu falava: "Isso é um mau caminho, pai. O senhor tem que ir lá para bater um papo com ela e deixar ela em paz. Isso que o senhor tem que fazer, né? Tempo com o seu tempo." É assim, olha, o tempo que você está com alguém, você tem que ser suficientemente inteligente e ter lucidez e discernimento para você tratar essa pessoa, não importa o que ela seja, com todo carinho e amor. A pessoa pode ser ignorante, pode ser o que for, não importa. Depressiva, chata, pode ter transtorno obsessivo compulsivo, pode ser controladora. Isso é um problema dela e o umbral está cheio de espaço lá para ela ir depois. Ela vai sozinha. Mas a sua parte tem que ser feita com muito amor e carinho. Então, eu falei para o meu pai: tudo que o senhor tinha para fazer com a minha mãe, e ele gostava, ele tratava ela com muito respeito, mas o senhor fez na época que o senhor estava junto com ela. E a gente tem que aproveitar esse tempo, não é? Depois que a pessoa faleceu, você tem que deixá-la em paz, porque cada vez que você a evoca, você dá um tranco no corpo astral dela, que é um inferno para ela. Você imagina, a pessoa sendo evocada, você tem um corpo físico para tracionar um corpo espiritual que é 2.000 vezes mais leve. A pessoa fica no inferno energético. Ela sofre muito. Pensa só o seguinte: quando você conecta numa pessoa, você mexe em todos os chakras dela. Mas eu só vou contar isso para vocês no curso de projeção astral. Como funciona, certo? O que que acontece? Aí vocês vão saber porque vocês ficam com dor no ombro, dor de barriga e tudo mais. O que que acontece numa conexão dessa? Isso eu não aprendi num livro, isso eu aprendi fazendo observações. São centenas de milhares de projeções astrais realizadas observando as pessoas, observando os chakras, aprendendo e descobrindo que realmente eu tenho que trabalhar muito para ser alguma coisa. Então, é nisso que eu estou me empenhando, trabalhando muito para conseguir ser um pouquinho melhor do que eu fui no dia anterior, porque a gente nunca consegue ser nada. A gente tem que trabalhar muito, só isso. Quando a gente quer ser alguma coisa, a gente já coloca processos emocionais de ansiedade, né, de questionamento contínuo que não nos levam a lugar nenhum, a não ser ao nosso próprio ego. Nós vamos ter assertividade nos relacionamentos, não percam. Aqueles que participarem vão aprender a dizer não quando tem que dizer não. Não precisam mais ficar com raiva das esposas e dos maridos, né, e nem empurrar do 13º andar, aquelas coisas que vão conversar tranquilamente e resolver todas as questões e dificuldades com eles. Poder se relacionar com todo mundo. E a projeção astral que vai ser agora vai ser de grande proveito para vocês, onde vocês vão aprender muito mais sobre espiritualidade. Eu agradeço a vocês. Boa noite, obrigado.